Seja bem-vindo a mais um programa Na Trincheira. Você aí que está nos escutando na sua casa, no seu celular, ou que baixou o arquivo e está escutando o áudio no seu carro aí, onde quer que seja. Neste momento, nós agradecemos, né, a sua audiência, seu interesse, sua paciência aí acompanhando mais um episódio Na Trincheira. Lembrando aí que a gente teve um hiato aí, inclusive nos desculpando, pedindo desculpa aí ao pessoal que acompanha. Realmente tá muito corrido, muita informação, e aí a gente ficou quase umas 3 semanas sem gravar episódio. E hoje estamos retornando, né? Bem, nesse tempo, na verdade acho que foi mais de 3 semanas. Ou foi 3 semanas, sei lá. Eu sei que nesse tempo aí teve uma série de atividades, uma série de coisas. E claro, novamente, acumulou muita informação, muita notícia, a gente vai ter que dar uma filtrada e fazer um programa também um pouco mais rápido, né? Lembrando aí que hoje, diferente de outros programas, hoje eu não tive tempo de fazer efetivamente uma listagem, né, de músicas, sair pegando uma série de bandas, de grupos e montar uma playlist, né, uma listagem de música. Eu fiz foi basicamente pegar um disco da banda russa Arkona, um disco que é só de sem voz, né, mais os instrumentos, etc, as músicas instrumentais, e vou deixar rolando o disco aí com pano de fundo, o disco inteiro. É basicamente essa outra diferença. Lembrando que você também pode acompanhar o programa Na Trincheira através da loja da Apple Store, lá do iTunes, na verdade, né? E você pode, claro, também acompanhar, ou melhor, acompanhar o programa participando, curtindo também a página no Facebook, né? Então a gente tem uma página lá, o programa Na Trincheira. Você dá uma curtida lá, fica acompanhando. Geralmente a gente sempre coloca os vídeos que a gente comenta, das novidades, fotos de jogos ou cartazes, divulgação. A gente sempre coloca lá também para ajudar aí a divulgar ou trazer uma informação. Então, se você que está escutando o áudio pela primeira vez, saiba que boa parte dos vídeos serão comentados aqui, se não boa parte, se não todos, né, boa parte, na verdade, dos vídeos serão comentados, ou das notícias, etc, serão colocadas lá na página do Facebook. Então é interessante que você curta, né? E claro, fica à vontade para divulgar, né? Inclusive você que é lojista, etc, quiser divulgar algum programa, algum produto, alguma coisa, é só entrar em contato. Em geral, isso aqui é uma plataforma um tanto quanto recreativa, digamos assim. A gente não tem finalidade comercial aqui, então a ideia é basicamente fortalecer o esporte aqui na região, enfim. E eu forte, claro, oferecer uma plataforma pra gente divulgar, debater, conversar besteira também. É isso, vamos lá. Bem, vamos pro nosso primeiro quadro, que é o relatório do Front. Relatório do Front. No relatório do Front deste episódio, tem muita coisa pra gente comentar, né? A começar Pelo jogo em que a gente participou, a gente do Trovão, do Esquadrão Trovão aqui da Paraíba. Nós participamos de um jogo organizado pelo Delta Force, lá no campo Aloysio Campos, né? O Delta Force é Soft PB aqui de Campina Grande. Um joguinho tranquilo, um joguinho bem legal. A gente conseguiu, teve a oportunidade de fazer um jogo num cenário que eu particularmente gostei muito, que é um cenário de prédios, né? Então foi um misto de combate urbano e combate em ambiente confinado, né, em CQB. E foi um jogo bem interessante, bem legalzinho. Deu para fazer 2 partidas ainda, as missões simples, basicamente de resgate e refém. E o que me chamou a atenção foi justamente como é legal um combate, né, numa estrutura de prédios. Para quem não conhece, o Aloysio Campos é um complexo residencial que está sendo construído, né, na fronteira entre Campina Grande e Queimadas, uma cidade vizinha, a cidade de Campina Grande, interior da Paraíba. E nesse complexo residencial você tem uma série de ruas, de casas comuns, e tem prédios residenciais. Cada prédio, se não me falha a memória, tinha 4 andares, era assim. E em cada andar você tinha, se não me falha a memória também, posso estar enganado aqui, você tinha dois apartamentos por andar. Então, era assim, bem legal, né? Então, tem um pedaço específico do condomínio lá, que é um conjunto desses apartamentos, desses prédios, né? Um conjunto razoável, assim. Deve ter uns 15 prédios, eu acho. Eu não sei se tudo isso, mas pelo menos 10 tem, com certeza. Eles agrupados, etc, cortados por ruas, então bem legal mesmo, né? Infelizmente o pessoal da construtora, foi a última vez que eles haviam liberado, que liberaram para jogo, né? É, o pessoal já estava colocando os vidros já nos prédios, etc, então já não estava mais naquela situação em que dava para jogar uma partida de airsoft sem que colocasse em risco, né? Ou sem que trouxesse realmente uma possibilidade de prejuízo para danada da empresa. Então, por causa disso, não ficou muito viável. Foi o último jogo, mas o jogo foi fantástico. Espero eu aproveitar aqui para agradecer o pessoal da Delta Force, pessoal na pessoa de Alisson, né, o pessoal da SPB que conseguiu o lugar também, que manteve realmente excelente. Fora esse jogo lá na Luizio Campos, tiveram algumas outras atividades nessas últimas semanas. Teve um jogo organizado pelo pessoal do Pelotão Kratos, um jogo beneficente, visando arrecadar brinquedos para serem distribuídos para crianças carentes agora no Dia das Crianças, né? Então, foi um jogo bem legal. O pessoal organizou lá em São José da Mata, né? O pessoal da SoftPV foi, do Cova, do Caos, né? E de outros times. A gente do Esquadrão Trovão, infelizmente, não deu pra gente, e a gente tinha uma atividade programada já, etc. E terminou que nas correrias todas a gente queria que pelo menos fosse uma, duas pessoas do nosso time para representar o esquadrão lá. Mas o pessoal que tinha pensado em ir terminou de última hora tendo que desistir, enfim, terminou que não foi ninguém do nosso esquadrão. Mas pelo que a gente viu das fotos, o evento foi bem legal, foi interessante, tudo certo. O pessoal também tinha feito, o pessoal do Pelotão. O Pelotão Kratos fez um pequeno torneio, né, de tiro prático lá também. Então, com certeza deve ter movimentado, deve ter alegrado a galera. E é isso aí. E aí, esse final de semana agora, né? Foi final de semana passada, dia 16 de outubro. Veio que não teve uma atividade, não. Os times daqui da região, pelo menos nós não vimos, né? O pessoal que está treinando, o pessoal dos times daqui que vão participar em operações no próximo mês, está dando uma treinada e tal. É com quem eu tenho conversado, né? Mas só. Então, é isso, basicamente são esses eventos. Claro, assim, saindo da nossa esfera regional aqui do entorno de Campina Grande, ocorreu uma série de eventos legais. E um evento de nível mundial que chamou a atenção foi justamente o famoso evento da Guerra dos Tanques lá na Rússia, né? Que aconteceu semana passada, né? Ou melhor, parece que foi dia 9, justamente dia 8 e 9, lá na Rússia. O famoso, né, dos sujeitos mais famosos que faz gameplays aí de Airsoft, né, no YouTube, que é o Novret, foi pra lá, começou a divulgar os vídeos da sua ida hoje, né? Na verdade, ele já postou um vídeo justamente mostrando como foi a participação, etc. É coisa de doido, né, bicho? Muitos tanques, o exército russo participa e organiza e ajuda a organizar a operação. Ao que tudo indica, é a maior operação de Airsoft do mundo, né? Você tem mais de 2 mil operadores participando, ela tá competindo com a Border War, né, em termos de número de gente. A Border War ocorre na Eslováquia, na Tchecoslováquia, acho que é Eslováquia mesmo, esqueci agora, que era, antigamente era Tchecoslováquia, né, aí separaram, aí ficou Eslováquia e sei lá, enfim, é por ali. A gente já comentou sobre a Border War, que já aconteceu esse ano, e compete em número de pessoas, mas se sobressai, assim, de longe da Border War pelo número de tanques, né? É um dos jogos, que até onde eu saiba, é o jogo com o maior número de viaturas e uso de artilharia, né? Então, você tem os tanques participando, disparando munições de festim, né? Mas mesmo assim, é extremamente um clima de imersão. Você tem soldados do exército russo participando do evento, com armas de fogo reais, mas novamente com munição de festim. É o tipo de coisa que também acontece em alguns jogos Milsim nos Estados Unidos, né? Não com o exército de lá participando, né? Mas no caso da Rússia, o exército participa também, né? Então dá uma experiência de imersão no combate, de realismo muito grande, né? Tanto que se vocês virem um vídeo que o Novrit divulgou hoje, né, tem cenas, cara, que são fantásticas, assim, negócio de filme mesmo, né? Muita granada de fumaça, a galera passando, e o som dos disparos, das rajadas, do uso da artilharia, é uma coisa realmente impressionante. Com certeza deve ser uma experiência única, né? Então, se tem algo a nível mundial para comentar, seria essa operação aí da Batalha dos Tanques, a batalha... O jogo de guerra lá da Rússia, que é de longe um dos maiores, se não o maior do mundo. Bem, então, falado isso, vamos lá para o quadro Quais São as Novas, né? Você que tem gente que escuta esse episódio na trincheira apenas por causa do Quais São as Novas, né? Que a gente fica comentando aí novidade do mundo é só, o cara quer saber o que lançou, o que não saiu, etc. Enfim, vamos lá, vamos pro quadro Quais São as Novas. Bem, no quadro Quais São as Novas de hoje, a gente tem aquele velho problema de ter muita informação para pouco tempo. Então, como é que molesta dos cachorros a gente administra isso, né? Vamos lá, é claro, a gente vai fazer uma velha censura, né? A gente vai lá e vai fazer um recorte nas informações. Bem, antes de mais nada, vamos começar aqui com as paradas da Ares, né? Você aí que é fã da empresa Ares, né? Empresa famosa aí no mundo dos airsoft, aqui no Brasil é tida, não só aqui no Brasil, uma das empresas premium, né, que faz armas top, né? Bem que isso aqui, talvez seja um pouco mais aqui no Brasil, né? Mas o fato é que a Ares tem um nome muito respeitável e tem duas novidades interessantes, na verdade três novidades interessantes da Ares aí dessas últimas semanas. A primeira é que a gente já tinha anunciado que a Ares tinha lançado um L1A1, né, que é um FAL, né, na verdade é a versão britânica do FAL, né, do FN FAL, que o Brasil produz, né, Impel produz, e que era o padrão, era o fuzil padrão do exército brasileiro até a introdução do IA2, né. Tem um detalhe interessante aí, né? A gente já tinha comentado, mas qual é a novidade? A novidade é que a Ares lançou um conjunto de guarda-mão, coronha e punho e aquela alcinha, né, que tem em cima do FAL, de madeira. Pois é, então se você é fã da versão do L1A1 com madeira, né, que é uma coisa mais de britânico mesmo, aqui no Brasil, até onde eu saiba, nunca entrou em uso, nunca teve efetiva... ninguém conhece o FAL, o guarda-mão de madeira e coronha de madeira, por exemplo, né? Então, não é o Mosquet FAL, né? Que é uma espécie de mecanismo FAL montado numa carabina antiga, Mauser. Não é isso, tô falando do FAL mesmo. Né? Então, não é aquele tipo de coronha Monte Carlo, não. É um FAL, só que com a coronha de madeira, punho de madeira e guarda-mão de madeira. Os caras lançaram. A Ares lançou um kit e já botou um videozinho no seu canal oficial no YouTube, né, da Ares, mostrando como você faz a troca, etc. E olhando o vídeo, eu percebi como o FAL da Ares é um FAL complicado, bicho, da manutenção. E esse é um detalhe importante, pessoal. Para quem gosta de Ares, de FAL, e mesmo para quem não gosta, é importante perceber umas coisas, umas sutilezas, né? Não é porque é um FAL que tudo é igual dentro do mundo airsoft, não é assim. Na verdade, eu, como tenho um, posso dizer que há uma série de incompatibilidades entre algumas marcas. Primeiro, o FAL talvez seja um dos mais vendidos no Brasil, que é o FAL da King Arms, né? ele tem muita peça que é só pra ele, né? Em especial os magazines, por exemplo. Magazines do Fowler King Yacht só pecam nos Fowler King Yacht. Então, se você compra um da Echo One, por exemplo, né, os magazines não são compatíveis com os da King Yacht. Que, por sua vez, tanto os da Echo One quanto os da King Yacht não são compatíveis com os da Ares, é bom lembrar, né? A Ares tem um magazine proprietário. A gente, inclusive, já comentou isso, é um grande problema. Na trincheira em que a gente falou sobre o lançamento do L1A1 do Ares, a gente, inclusive, ressaltou esse problema. A Ares, infelizmente, tem seguido uma tendência que não é uma tendência seguida por outras empresas top, né? Por exemplo, a AEL, né? Que é mundialmente conhecida. Mesmo a VFC, por exemplo. Ninguém faz uma arma com magazine proprietário, carregador proprietário só, né? Mas infelizmente a Ares tem dessa, né? Inclusive eu tinha comentado o caso da VZ58, né? A única VZ58 que existe no mundo do Airsoft é da Ares, arma muito legal, mas a Ares fez questão de fazer uma porra no magazine proprietário, então a arma não se popularizou de jeito nenhum, né? Enfim, vai entender, né? Pois é, então tem esse detalhe. Então, essa é uma das notícias sobre a Ares. A outra notícia da Ares, na verdade, é da empresa Emiba, né, que é consórcio da Ares, né, que é um estoque, uma coronha modular, né, que pode ser colocada em qualquer M4, né, que tem aquele sistema básico. A gente, inclusive, vai compartilhar um vídeo do maluco que fez um vídeo em francês, e ele montou numa ICS, né, ele montou esse estoque no ICS. Mas é possível ser montado em qualquer M4. Claro que vai ter um design muito mais adequado com os produtos da Ares Emiba, né? Então, a série Octan Arms está sendo trazida aí para o Brasil e bem vendida. Ou mesmo as Emibas, né? As Amebas 09, 08, enfim, qualquer Emiba. Então, eu vou compartilhar. É um sistema muito interessante. Vem com uma série de complementos. Vem com um complementozinho para ajuste de altura, né? Para você transformar, por exemplo, sua M4 na DMR. Isso é extremamente interessante, né? Vem com aquele Cheek Riser, né? Como é o nome daquele? Para encostar a bochecha, um negocinho que levanta para ser ajustável. Do encosto da bochecha, da maçã do rosto, né? Na coronha. Enfim, tem uma série de coisas interessantes aí, a gente vai compartilhar. É o Modular Stock System, né? MSS. Então, negócio bem legalzinho da Emiba, que foi colocado no mercado. Confira lá. Tem uma outra notícia, né? Essa aqui no Brasil foi compartilhada, não estou falando em primeira mão, vou pegar uma segunda fonte aqui, foi compartilhada pelo blog da loja Milsim, né? Que é uma Glock G18C, todo mundo conhece, a CM030 da CIMA, né? Mas é uma empresa que está fazendo uma G18C, que é uma empresa chamada Yakuza, né? Eu nunca ouvi falar, muito provavelmente, para ser franco com vocês, é nada mais nada menos do que uma empresa que está comprando direto da CIMA, a CM030, e está fazendo uma customização e revendendo. Qual é a customização dos caras? Um micro MOSFET, né? E já aquela coisa que muita gente que tem a CM030 faz, inclusive eu fiz na minha, por exemplo, que é colocar para uma bateria de lipo, né? Colocar uma bateria de lipo de 7.4 volts, né? E a diferença é que os caras botaram uma bateria de 7,4 volts e 800 mAh, né? Agora, o que é interessante. Geralmente, as tem no mercado para vender, para colocar em AEP, são baterias de 500, 300 mAh. A minha, por exemplo, é 300 mAh, né? Então, interessante. Mas, como eu disse, não tem nada demais. E para diferenciar da CM030 da CIMA, os caras só tiraram as marcações da CIMA e colocaram, fizeram um símbolozinho de uma parada, um samurai em cima e duas katana, né? Yakuza. Enfim, é uma empresa chamada Delta Tactics, né? Que está fazendo essa tal de Yakuza G18C. É como eu disse, não é nada demais. Parece um, alguém na Europa que está trazendo cargas direto da cima, personalizando e vendendo, né? É... Claro. É interessante notar, para você que gosta da G18C, né, que é uma espécie de... É de longe a pistola mais vendida, que você acha peça à vontade nela, principalmente lá fora. Inclusive, fica a dica, você que está pensando em comprar uma pistola. É, em termos de peça, né, de manutenção, a G18C. Pistola elétrica, claro, né? A EP. Em termos de peça, de manutenção, a G18C da Cima CM030, ela é... Enfim, ela é a recomendação. Então, a gente vai compartilhar um videozinho lá, pra vocês verem ela em ação, vendo ela legalzinha, bonitinha, tal, tudo direitinho. Então, como eu dizia, essa é uma coisa interessante, eu acho que isso poderia ser feito aqui no Brasil, né? É uma iniciativa que eu tô compartilhando, inclusive, pra ver aí. Acho que seria uma boa ideia se a gente conseguisse fazer esse tipo de coisa que a galera na França, em alguns lugares da Europa, já tá fazendo. É, não tem como você bater os chineses, velho, pra produzir. Então, é fazer o que a Parabellum tentou fazer aqui, né? A loja Parabellum tentou fazer. Comprar uma carga, personaliza, bota o nome e tal, faz uma modificaçãozinha e vende, né? É uma coisa interessante. Pois é, então, uma outra novidade aí. É, e aí, pra quem gosta de pistolas do tipo Hi-Kepa, né? Pistolas pra IPSC de Airsoft, pra tiro prático. Foi o lançamento da Armored Works, né? Da HX24, das séries HX24. Né? É, .38 Super Comp. Rapaz, é um negócio interessante. É um negócio extremamente legal, bonita. Né? Eu não achei mais bonita porque tem um negócio em japonês, chinês, sei lá, como está escrito no slide. E eu sou um carro muito ocidental. Muito essas paradas, não. Mas é muito bonita, tem... detalhe assim, bicho, é uma 1911, pra você que tá imaginando que molesta dos cachorros, é uma 1911 com cano alongado, né? Canozão grandão e cheia de detalhes no chassi, né? O chassi todo cheio de detalhes, cheio de gravações, de marcações, muito bem feito, muito bonito, um negócio realmente, um visual muito agressivo, né? Uma GBB e realmente muito bonito, né? A gente vai mostrar aí, tem um cano interno de 166mm, né? Ou seja, um cano longo, cara, pra uma pistola. E ela já vem prontinha pra IPSC. É uma arma realmente muito bonita e feita pensando pra competição IPSC de tiro prático com airsoft, né? Vou compartilhar lá na página da trincheira as imagens dela pra vocês verem, dar uma olhadinha. Uma arma muito bonita, bem legal. Deixar de ter, né? Você acompanha o programa, sabe que sempre tem. Foram lançadas mais M4, né? Foi colocado no mercado aí mais M4. Dessa vez a Ditec fez uma nova marca aí, né? Fez um selo novo da SLR Airsoft Works, trabalhando basicamente com uma licença, né? Da SLR Rifle Works, uma empresa da Flórida, conhecida nos Estados Unidos, bem conhecida. E basicamente eles estão lançando, a Ditec vai lançar os modelos de AR-15 personalizados da SLR, dessa empresa específica, que são os SLR-15, né? Então você vai ver lá um PCQB pequenininho, é o de 7 polegadas, o Keymode, etc, né? Você vai ver o tipo B, que vem com outras personalizações, né? Enfim, a gente vai postar lá para vocês dar uma olhada. Todas elas vêm um acabamento de ceracote, que é um negócio massa, um negócio muito legal, e que, claro, vem com uma gearbox bem feita da Ditec, né? Pra minha novidade, né? No geral, os produtos mais de... Eu sempre conhecia a Ditec em termos de gearbox, né? Com produtos mais de entrada, então nunca vi uma Ditec realmente top, e parece ser essa, né? Os caras disponibilizaram umas fotos aí das gearbox. Gearbox muito bem feita, acabamento externo muito legal. Com raso de purificação, enfim. Com troca rápida de mola. uma série de coisas bem legais, bem feitazinhas, com as marcações certinhas, né, da licença da SLR, tudo direitinho, né? Então você curte M4, tem mais essa aí que foi lançada no mercado, né? É, um dia talvez apareça aqui no Brasil, nunca se sabe. Outras notícias aí que nós temos para comentar é que, falando em coronha, a gente falou aqui de uma coronha da Ares, né? E também quem lançou uma coronha aí para M4 no mercado, conceito inclusive aí não é parecido, porque a coronha da Ares é uma coronha modular, ela é justamente passível de upgrade, digamos assim, né? De personalização. No caso, essa da ICR, ela não é bem personalizável, não. Agora, ela é extremamente ajustável, né? Ela, você ajusta o seu comprimento, né? Ou seja, você ajusta, no final das contas, né, de uma maneira bem, bem legal mesmo, você ajusta o encosto da soleira, né, da coronha. Você ajusta o cheek riser, né? Aquele, o encosto da maçã do rosto. E você ajusta também o arruma de outras coisas. Um negócio assim altamente cheio de trocinho para você mexer e rodar para o bicho se ajustar. É bem legal, a ICS fez um vídeo, né? É, mostrando a coronha e tal, não sei o que. Eu vou compartilhar o vídeo lá. O pessoal da Evike, nos Estados Unidos, da loja Evike, fez um videozinho, na verdade, e colocou no canal deles, né? É, então a gente vai colocar lá para vocês darem uma olhada. E falando em vídeo, né? Canal, é uma outra coisa nova que tem pra gente ver aí, é Red Wolf Airsoft, né? É, fez o vídeo de uma do V deles, talvez seja uma das melhores shotguns, né? Das melhores espingardas a gás lançadas no mercado, que é da marca Dominator. Aí você diz, pô, nunca ouvi falar nessa marca, realmente, nem eu, né? Mas a marca é nova, na verdade é o que parece aí, um consórcio que aproveitou aí a produção de algumas coisas do mundo real, né? De 12 do mundo real, da M870, né? A Mossberg 870, e fez a DM870, que essa é justamente Dominator M870. Eu vou divulgar o vídeo do pessoal da Red Wolf Airsoft fazendo o review dessa espingarda. O que é que espingarda tem de legal? Primeiro, ela é toda em aço, né? Aço e polímero, primeiro ponto. Segundo, ela tem um funcionamento, ao que parece, a desmontagem, principalmente a desmontagem de primeiro escalão dela, é igual a real, né? Então, desse modelo. E não é, pra quem já manuseou, sabe que não há uma diferença básica, né? Então, mesmo as que estão produzidas aqui no Brasil, CBC, Boito, no geral, sendo de repetição, né? Tendo as famosas espingardas 12, você basicamente o mecanismo de desmontagem de primeiro escalão é o mesmo. E o legal dessa danada é justamente isso. Aí você diz, não, mas ela é esse tipo de espingarda, gás, tem aquela da APS, que inclusive tem empresa aí, né? A QG faz, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Trouxe aqui, tá vendendo aqui no Brasil. Realmente, cara, em termos de realismo, as que existem no mercado são justamente a APS, né? A espingarda 12 da APS, e essa da Dominator. Qual é a diferença? Essa, primeiro, só atira 3 bolinhas por cartucho, tem esse detalhe. A da APS, como você deve ter visto, você já viu o review, ela atira várias bolinhas, é um negócio bem, bem mais interessante. Mas o mecanismo é o mesmo, é bem simula o real, né? A cada puxada você exclui o cartucho velho, né? E na ida você coloca um novo, ela ejeta o cartucho bonitinho, é extremamente realista. O sujeito da Red Wolf Airsoft, né, começou a vir perguntando se essa seria a arma mais realista de Airsoft já feita até hoje. Ele acha que é, né? Eu não sei, porque comparando com a APS, pelo menos pelos reviews que a gente viu, não há diferença muito grande, não. Com exceção do corpo ser de aço, que a APS tem aço e alumínio, né? E essa é toda aço. E que o mecanismo do bombeamento, né? Para que desenvolvimento, o sujeito disse que ele é extremamente suave, que nem o real. Beleza, se for isso, realmente eu nunca também manuseei nenhuma nem outra, nem da peça. Né? A gente tem que ficar confiando, né? Pro sujeito falar. Mas pelo menos fica a impressão de que ele exagera um pouco. Né? Mas enfim, realmente, se você gosta de 12, é um 12-0, né? Acha 12 legal, simplesmente gosta de GBBs, de armas que. Ou ainda por cima aqui, gosta pelo menos de armas que são realistas, né? Então vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, é bem legal, com certeza você vai gostar. E é isso aí, galera, vamos para o próximo quadro. Como é que tá o armamento? Como é que tá o armamento? Bem, no quadro Como é que tá o armamento de hoje, a gente vai falar basicamente sobre uma coisa que às vezes a galera não presta muita atenção, não diz respeito propriamente ao armamento, mas sim ao equipamento individual para o combate, né? Que é uma higienização, uma limpeza do seu equipamento, né? Da sua capa de colete, enfim, das suas joelheiras, cotoveleiras, essa coisa toda. E eu chamaria especial atenção para as luvas, né? Inclusive a gente percebeu aqui que as luvas elas merecem uma atenção especial para não ficar aquela catinga de chulé, né? Na luva, na mão, chulé de mão do sujeito. Então é interessante, a gente está chamando a atenção que você faça com uma certa periodicidade, talvez a cada 6 meses, sei lá. Certos equipamentos, por exemplo, capa de colete, eu não sei se é necessário lavar todo mês, por exemplo. Vai depender. Se foi para um jogo que teve muita terra, os bolsos de magazine cheios de terra, aí realmente, véio, aí tem que limpar, não tem pra onde correr, não. Muita lama, muita coisa desse tipo, beleza. Mas eu digo que no uso normal, sem que haja muita sujeira, por exemplo, capas de colete não me parece ser o tipo de item que deveria ser limpo a cada jogo, né? Se tem alguém aqui que limpa capa de colete ou lava capa de colete a cada jogo. Pra mim é novidade, não conheci ninguém nesses anos aí jogando Airsoft, não conheci ninguém. Não sei se é porque todo mundo é porco nesse quesito ou se realmente é o padrão, eu tô tomando pro padrão. Né? Capas de colete, pelo menos acho que a cada 2 vezes por ano, né? A cada 6 meses, né? Acho que vale a pena lavar mesmo, né? Desmontar tudo, tira todos os bolsos, quem tem aquelas plaquinhas, né? Dummy plates ou plaquinhas dentro da capa, tira tudo, deixa realmente só a capa de colete. Tira todos os negócios que tem amarrado, as paradas, e deixa tudo direitinho. As que tiverem cabo de aço, tira o cabo de aço e lava, bicho. Lava na mão, né? Nada de botar em máquina, bom lembrar. Lava na mão, vai tira metade do grude, pelo menos. Deixa secar bem. Né? Mesma coisa com as joelheiras, né? Joelheiras são equipamentos que são utilizados com certa frequência, né? Então, basicamente, a cada jogo a galera sempre tá usando. Jogo ou treino, né? Então eu acho que é importante. Novamente vai ter a ver com o uso, né? A maioria das vezes a joelheira não fica muito fedorenta, mas o fato dela não ficar muito fedorenta não significa que ela não esteja suja, cara. Então eu acho que é também uma boa, pelo menos a cada uns 3 meses, dependendo da frequência de uso, claro, né? Você joga todo final de semana, então é bom pelo menos daqui a cerca de uns 3 meses por aí você dá uma limpada, lavada mesmo, se for o caso. Na sua joelheira e cotoveleira. No caso das luvas também. Na verdade, a questão toda das luvas é que talvez a cada jogo você devesse pelo menos secá-las bem, né? E aí fica aquela questão, deixar ela no sol ou... Se você lava a luva a cada semana, né? Principalmente se você lava de uma maneira bem violenta, com escova, tá? Tal. Você vai desgastando o material de uma maneira muito rápida, né? Se for essas luvas chinesas, assim, da como é o nome? Omili. Enfim, as imitações da Black Hawk, ou mesmo Black Hawk, etc., elas se acabam muito rápido. você lavando elas toda semana com escova, né? Vocês vão ver que a parte de couro fica logo estranha, né? Enfim. E elas rasgam muito fácil também, então tem esse detalhe. Então é buscar uma alternativa aí de estar tá higienizando essas luvas, né? Para que elas não desenvolvam um chulé, né? Para que elas não fiquem assim, aquela coisa bem sem futuro. E do mesmo jeito, se você gastou uma grana preta aí, se você tem, sei lá, luvas da Mecanic super especiais aí, que foram uma grana preta, é óbvio, né? É importante mais ainda você ter um cuidado, saber fazer a higienização correta para que você não esteja desgraçando seu equipamento em 6 meses, seu equipamento esteja insuportável, você mesmo consegue botar na mão. Claro, fora capas de colete, fora joelheiras e cotoveleiras e luvas, tem também, claro, capacetes. A galera que usa capacete, a higienização do capacete é importante, né? Lembrando que às vezes a higienização tem a ver nem tanto com o uso, mas sim com o lugar onde está armazenado. Desculpem aí, armazenizado foi horrível. Ou seja, se por exemplo, você não joga muito, né? Mas você deixou sua luva, ou seu capacete, ou seu coturno guardado lá no lugar escuro, úmido, bolorento, durante um mês, velho, você vai mexer, você vai ver que já vai ter uma colônia de fungos lá, já vai ter toda uma série de coisas. Então, o troço tá fedendo a queijo, né? Então, é importante prestar atenção, ver também a questão do local de armazenamento, né? E conferir o material com uma certa frequência. Inclusive os coturnos também, é bom lembrar, né? Então, do mesmo jeito, questão do coturno, higiene do pé, né? Pra quem lê os manuais, pra quem conhece, sabe que, no geral, quase todo manual de combate individual, seja do Exército Brasileiro, de outros exércitos, pelo menos que eu tive contato, vão ter um pequeno capítulo falando sobre a importância da higiene do pé, né? Seja por causa que numa situação de combate, como todos nós sabemos, né? Principalmente até os filmes de Hollywood, de certa forma, reproduzem isso. Tem pé de trincheira, uma ruma de outras dificuldades que podem aparecer, então uma certa higienização com meias, etc, é importante. Pra gente que joga todo final de semana, ou quase todo final de semana, é importante justamente você ter um arsenal aí de meias específicas para uso coturno, ou meiões mesmo, meião de futebol. Tem gente que é muito cheia de frescura, acha que tem uma meia especial, não sei o que, não sei o que. Isso é fuleiragem, isso é frescura. Meião serve muito bem, né? Então, basta ter um arsenal de meiões aí, lavando direitinho, não deixar dentro do coturno, né? Passar uma semana lá. Não façam isso, por favor. E claro, sempre utilizar aquele tipo de pó, aquele negócio pó de chulé, essas fuleiragens. Claro, outros equipamentos geralmente não ficam tão fedorentos ou soam muito. É o caso dos Chemags, dessas coisas. Geralmente, basta chegar, lavar, até secam muito rápido, né? No caso dos lenços árabes, dos Chemags. Então, lavar cada 15, uma vez no mês, deixa pra secar direitinho, aproveita um diazão de sol. E é isso, acho que não tem muito mistério, não. Então, pois é, galera, a gente tá fazendo, basicamente, chamando a atenção aí pra as coisas que compõem o equipamento de combate individual, em especial aquelas que estão mais presas a nós e que soam mais conosco, né? Então, as partes que todas do nosso equipamento que ficam em contato com as partes do nosso corpo que mais soam durante a prática esportiva, obviamente que elas vão sofrer um efeito deletério, digamos assim, um efeito de corrosão, né, do nosso suor. Então, com certeza, jogadores mais antigos, os botões aí de encaixe do sistema mole já se enferrujaram, se destruíram, etc. Isso geralmente se dá justamente, se você prestar atenção, naqueles que são aqueles botões que ficam em contato direto com a nossa camisa de combate. Enfim, que são os lugares onde nós mais transpiramos, né? No parte do torso, etc. Então, justamente algo do nosso suor termina contaminando essas peças e causando a longo prazo, ou não tão longo prazo, uma corrosão. Às vezes em 6 meses você já tem uma corrosão considerável, o botãozinho já está bem enferrujado lá. E às vezes, claro, isso pode significar que o botão não vai abrir, você vai ter que trocar o botão, etc. Então, às vezes, uma limpeza periódica, aí, pelo menos 6 meses, de coisas como capas de colete, chest rig, etc., ajudam, né? Ajudam e podem ajudar a preservar esse tipo de evitar que esse tipo de problema surja tão rápido. É isso, galera. Esperamos que tenha sido útil a dica. aproveitem aí, tem um diazinho para dar uma revisada, lavar o que for necessário do seu material. Não seja bizonho. Quadro Aguardando Ordens de hoje, né? A gente tem uma série de coisas para falar, mas será bem rapidinho, né? Primeiro, esse final de semana, agora, dia 23, vai haver aqui, organizado pelo pessoal do Caos, né? Do time Caos, pessoal FPB, haverá um curso de operações em selva, Jungle Ops, sei o que. Pois é, vai ter um curso desse aí, tem uma taxa, né? É, se você tem interesse. Acho que ainda dá tempo, falo com o Brian do Caos, né? Tem uma taxa, acho que é R$300. É um curso que vai ser ministrado por dois sujeitos que possuem um certificado no curso de operação de selva. E para você que está querendo aprender técnicas novas, está achando que não tem acesso a manuais, ou que simplesmente até tem, mas quer sempre aprender mais, vale a pena procurar se informar, ver se dá tempo ainda de participar. O curso será aqui em Lagoa Seca, né? No campo, no centro de treinamento. O pessoal do Caos, né? Um outro jogo aí que está sendo divulgado, foi mandado pra gente pelo pessoal lá de Pirpirituba, da região do Guarabira ali, o jogo, a missão Guerra ao Terror, né? Organizada pelo time EFAT, né? O jogo vai acontecer dia 15 de novembro, não é isso? Deixa eu ver aqui rapidinho. Lá em Pirpirituba, numa fazenda lá. Então, não, eu disse dia 15, né? Não é dia 15 não, acho que é dia... Ah, é verdade, é dia Proclamação da República, dia 15. Eu tava, fui olhar ali e vi que não... É isso mesmo, dia feriado, dia 15, vai ter esse jogo lá em Pirpirituba. Então, pra galera que não, vai, não for viajar pra participar de jogos no outro estado, etc., fica aqui a dica, procure saber, ter contato com o EFAT e veja lá como é a situação do jogo da missão Guerra ao Terror. E a gente também aproveita para fazer a divulgação de uma operação aí com o pessoal do TAT, do SFPB, né, do time TAT, lá de João Pessoa, fez a divulgação aí e passou aqui para a gente, nos convidaram, que é a Operação Tríplice Fronteira, né? Uma operação muito bacana, né? Que vai ser em dezembro, dia 15 de dezembro. Deixa eu ver aqui se é dia 15 também. Tudo dia 15, bicho. Porra. Deixa eu ver aqui. Não, eu não sei se é 15 de... Não, parece que não é 15 de dezembro, não. Parece que é 17, 18. Eu vou olhar depois aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Acho que é 18. Desculpa aí, ouvinte. Aqui a parada em tempo real, como você sabe. Não tem cortes, não tem nada desse tipo, nem edição nenhuma. Eu vou falando... O som vai rolando ali. Eu vou aqui ajustando alguma coisa na mesa. E não tem corte não. Então se eu falar besteira, se eu me esquecer de alguma coisa, fica assim mesmo. Fica registrado aqui, beleza? Como se fosse uma raidia. É como se fosse uma raidia. Pois é, vamos. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho, deixa eu ver aqui. Vou botar um sonzinho aí. Achei aqui, vai ser dia 10 e dia 11 de dezembro em João Pessoa, né? É uma operação bem legal, bicho. O pessoal do Bazar do Airsoft tá apoiando, o pessoal da Pro Hunters, a loja Mil Sim tá apoiando também. Então vai ser super interessante. A gente, eu mesmo tô vendo aqui se arruma, fecha uma galera do Trovão pra gente ir. Vai ser uma operação seguindo regras de SAR, de ação real, né? Simulação de ação real. Munição contada, 35 munições por carregador, só midcap. Se pode, os caras inovaram, na verdade, porque eles vão permitir que você utilize um high cap só, né, com 50 munições. É interessante, porque no caso dos Real Cap, né, você tem as 30 munições, mas na verdade são 35, né? Porque sempre se fica, pelo menos no caso da AK, da M4, no geral, você tem 4 a 5 bolinhas que ficam, que estão saindo do magazine, entrando dentro da câmera do hop-up, mas que quando a molinha, né, o guia deixa de empurrar, acaba as bolinhas, ele deixa de empurrar dentro do magazine, fica essas 5 entre o magazine e a câmera, 5 ou 4. Então, são 4 perdidas, digamos assim, né? Então, no geral, tem esse detalhe. No caso dos high cap, tem o outro detalhe de que geralmente você deve ter umas 15 a 20 bolinhas por high cap que se perdem, né? Porque no caso do high cap, quem serve de mola para empurrar a bolinha para dentro da câmera são outras bolinhas. Então você tem todo um canal que precisa ser enchido de bebês para poder as bebês terem pressão para empurrar outras para cima. Então, por isso que acho que eles colocaram essa história dos 50 do high cap, porque provavelmente dessas 50 você só deve utilizar 30, né? 20 ficam ali perdidas nesse canal. Cerca de 20, mais ou menos, né? Então os caras inovaram nesse quesito aí. Então, interessante, eles estão botando basicamente aquele mesmo sistema de SAR lá do pessoal do Galo de Briga de Minas Gerais, que acho que é um dos manuais mais famosos, tem rodado aí a internet para quem gosta de real action, faz tentativas de simulação de ação real aí, ou que tá tentando jogar nesse tipo de modalidade só. Então vai ser bem legal. Tá prometendo muito, né? A gente espera aí nas próximas edições na trincheira trazer mais novidades sobre a operação e ajudar a divulgar. Bem, pessoal, é isso, né? A gente vai encerrar o programa por aqui. A gente já começou muita coisa, falamos de besteira, mas, acima de tudo, fizemos o programa e agradecemos mais uma vez você que teve a paciência de nos escutar até agora, né? Então, claro, caso hajam sugestões de melhoria do programa, coisa desse tipo, por favor, não se cabule, entre lá na página do Facebook, vai para as mensagens, manda mensagem para a gente, etc. Como nós dissemos, o intuito básico desse programa é ajudar a contribuir, divulgar o esporte. E, claro, dar ponto de vista, apresentar pontos de vista e conversar a respeito, né? Então é isso aí. Esperamos que você tenha gostado. Qualquer coisa, nos avise. Até mais, pessoal. Fiquem, né? Se preparem aí. Façam as coisas direitinho. Fiquem espertos, fiquem alertas. E até mais.